Oi, oi, vamos lá, pessoal, vamos lá. Oi, um só. Olha só. Pronto, vocês vão estar recebendo um papel agora. Todo mundo que vai acampar vai receber esse papel, tá? Não precisa se preocupar em ler, que ele vai estar projetado aqui pra gente, tá bom? Mas esse papel é importante para todos. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar aqui. Isso. Eu vou pedir desculpa só ao pessoal que ainda está aguardando aqui para tratar com o Carlinhos, para dar uma sentada. Tá? Deixa só a irmã Miriam terminar. Aí senta aí, que só a gente retoma no final. Só um instante, Chu. Tá bom? Vou pedir só para o pessoal que está aguardando aqui o Carlinhos, dá uma aguardada só um instante, senta para a gente, no final da reunião, concluir. Tá bom? Só pedir para sentar aqui para a gente. Tá bom? Deixa eu explicar só a irmã anunciada aqui. Ok, vamos lá, pessoal. Deixa eu ver só se o Daniel conseguiu ali projetar. Daniel? Beleza, beleza. Sem problemas, sem problemas. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sem problemas. É só acender aqui as luzes, Daniel. Pronto, beleza, beleza. Tá, valeu. Pedi só pra... Vê só, pessoal, todos vocês estão com um papel aí, tá? Guardem esse papel por todo o acampamento, e quem não estiver aqui, que você sabe que vai para o acampamento, peça para que dê uma acessada no site da igreja para ter acesso às instruções. Que bom que todos nós chegamos nessa última semana, né? Para todo mundo aqui, e que conseguimos, tá? Primeiro, agradecer a Deus por conseguir reunir vocês, tá? Como grupo, sempre quando a gente vai planejar o acampamento, a maior expectativa é: vai ter um grupo suficiente? Que bom que vocês estão aqui. E eu queria iniciar primeiro dizendo que uma das palavras que vai permear muito e que a gente vai contar com a cooperação de vocês é respeito. Então, a começar da nossa concentração. A gente falou em uma das reuniões que nós vamos viajar de uma hora, não é? Mas a concentração é de 11 horas da noite, tá? Então, de 11 horas da noite... Se você vir, já vai estar todo mundo pronto aqui para receber vocês, o pessoal da equipe. E que bom seria se nós estivéssemos, por exemplo, de meia-noite já prontos para viajar, não é? Seria bom para todo mundo, né? Assim, a previsão nossa é de embarque, saída. Eu vou pedir só para que alguém, por favor, só pedir para os meninos ali, só para Lucas, desenrola isso aí, Lucas. Então, se nós conseguirmos... A ideia já é passar essa semana toda, a equipe de organização, o Álvaro, o Carlinhos, eu, estava organizando, separando as coisas. Então, se em uma hora a gente conseguir colocar tudo no ônibus, que bom, meia-noite a gente vai estar viajando. Cada hora para a gente, para todos nós, ela é valiosa pelo motivo muito simples: cansaço. A gente vai estar viajando em média 5 horas ou 5 horas e meia. Tá? Então, se a gente conseguir chegar lá uma hora antes, é uma hora de sono que a gente vai ter. Então, só pondera isso. A concentração é de 11 horas da noite, tá bom? Esse papel que vocês têm na mão, vai resumir aqui com o que está projetado, tá bom? E aí, para que nós possamos estar fazendo isso juntos, que uma das coisas que também é importante que a gente tem falado aqui nos nossos avisos da equipe de programação é: todo mundo está tendo acesso a todas as informações. Para quê? Para que essas informações não sejam necessárias ser interrompidas lá uma programação para estar lembrando a vocês algo que vocês já estão tendo acesso agora, tá? Então, por exemplo, o que levar para o acampamento? O que levar para o nosso acampamento? Bíblia, tá? Que a gente está indo para um acampamento e não só para um momento de lazer. Deus está nos dando o privilégio de ficarmos 4 dias juntos em comunhão. Então, Bíblia, animação, alegria, entusiasmo e disposição para participar das festas e tarefa de manutenção da organização e limpeza. Para quem já acampou anos e anos e para quem vai acampar a primeira vez, é conhecido de todos que o acampamento não é feito só pela equipe que está trabalhando há alguns meses para organizar. Ele em si gera uma manutenção, ou seja, vocês vão estar em quartos, vocês vão estar sendo locados em quartos, em salas que vão estar limpas. Vocês vão estar ter banheiros limpos para tomar seus banhos. E só adiantando, lá no colégio não é banheiro e lugar de banho. Existe o vestiário, onde você só toma banho. E existe outro lugar que são os banheiros e sanitários. Então, tem o vestiário com chuveiro, outro espaço. Isso é bom? Ótimo. Mas também um detalhe, se nós levarmos nosso costume de sujar os ambientes, lembre-se, mais ambientes para serem limpos. Não esqueçam disso, tá? Teremos mais espaço para tomar banho e fazer as nossas necessidades, ótimo. Mas se sujar também vai ter mais lugares para limpar. Será mais necessário mais gente também para ajudar. Então todo mundo aqui já é conhecido que durante o acampamento algumas pessoas são convidadas a ajudar a organização a zelar pela limpeza, não é? Limpar sujeira, zelar pela limpeza. Então é bom que todo mundo participe disso, tá? Participe da organização do seu quarto, não sujar e não deixar que o colega suje, porque se deixar sujar, lembre-se, alguém de nós, inclusive vocês, vão estar fazendo essa limpeza, tá? Nós vamos estar recebendo um lugar limpo, conservado, banheiros limpos, pronto para nos receber. Se a gente deixar sujo, não esqueçam, quem vai limpar somos nós mesmos, tá bom? Então, quando a equipe de programação, a cada manhã, anunciar os convidados para auxiliar lá na organização do acampamento, se coloque à disposição por isso, com alegria, porque a alegria é muito grande de ter um ao outro lá conosco, tá bom? As festas, as meninas aí estão preparando algumas brincadeiras surpresas, então nosso entusiasmo para estar brincando, para estar participando, também tem que estar bem presente. Senão a gente só vai para lá para tomar banho de mar e ficar olhando para o outro andando. Então, se está existindo um trabalho, participa, se anima, brinca à vontade. Roupas. O pessoal da programação falou na semana passada essa questão. Sabemos que qual a referência para ter roupas de banho, né? Mas uma coisa que a gente tem que lembrar, não temos referência do que seria uma roupa decente ou indecente, mas uma referência nós temos, nós somos cristãos, tá? Então cada um sabe consciência os trajes necessários para estar lá e ser conveniente, não ser conveniente, ser decente, ser indecente. Então eu acredito que estou dentro de cristãos e de pessoas que estarão conosco lá, e ninguém aqui quer ser legalista o suficiente para dizer o que pode e o que não pode, mas todos nós sabemos o que convém e o que não convém. Então roupas a todos, de meninas a meninos, nós estaremos em locais públicos e locais privados também, que é o clube. E todos e alguns lugares sabem que nós somos um grupo cristão. Então, por favor, aí, todos têm consciência da sua decência de roupas, tá? Não vamos cair num erro de dizer o que é que tem que levar e o que não levar. Trajes tropicais e sertanejos para as festas e roupas esportivas e velhas para as brincadeiras. Todo mundo já brincou de juízo final, de vírus, sabe que é bom levar uma roupa bem surradinha para brincar à vontade. Colchonetes e colchões infláveis e lençóis. Colchonetes, nós sabemos, já compartilhamos com vocês desde o início. Este ano, devido à particularidade do acampamento, nós estamos indo para outro estado, passaremos por 3 postos fiscais, e mesmo se também não fôssemos passar, nós não teríamos que estar viajando infringindo nenhuma das leis. Temos limite de passageiros, temos limite de bagagem, tá? Imagina todo mundo lá certinho e o ônibus ser multado ou ser impedido de seguir viagem porque tem uma bagagem no corredor, que não pode, tá? Então, colchonete, se possível, claro, ninguém também dizer tem que levar colchonete, mas se possível, tá, coopere conosco para levar um colchonete, um colchão de densidade pequena, também colchonete é para vocês tomarem como referência, até porque no próximo a gente vai ter densidade que ajuda a não ter problema com bagagem. Pratos descartáveis e talheres, ponto bem avisado. Por favor, não nos cria a indelicadeza de, estando lá com pratos que não sejam descartáveis, a gente vai convidar você a providenciar um prato descartável, tá? Porque isso não é só questão de quantidade não, tá, gente? Que graças a Deus tem sido cuidado isso, Deus vai nos abençoar, não vai faltar comida para ninguém, tá bom? Que Deus esteja também já confortando você nesse sentido, tá bom? A gente vai estar comendo bem, comendo à vontade, desde que não exista estrago de comida, tá? Mas não é questão de quantidade, é questão de tempo, praticidade. Nós não temos lugar lá para lavar pratos, não é? Nós não temos encanador lá para desentupir uma pia ou o lugar que seja, que infelizmente nós identificamos muitas vezes pessoas que não tiram a comida do prato. É fato, tá? Tem pessoas que pegam o prato da comida lá, inclusive descartáveis, e joga lá. Então, para evitar isso, nós vamos ter menos de 20 minutos para acabar o almoço e sairmos, tá? Então a gente vai estar almoçando de 11h40 e por volta de mais ou menos meio dia, no máximo 10h10, a gente tem que estar no ônibus para os nossos passeios. Não cabe, não ia dar tempo de estar lavando prato, lavando talher, tá? Então, perguntas aqui, Aninha. Uma pergunta de Aninha. Vai ter alguma alimentação como sopa, comidas que requerem um prato mais fundo? Sim. Então, assim, avaliem os pratos descartáveis que vocês vão comprar. Não compre só rasos. Compre um prato raso, outro fundo. Então, compartilhe aí com um irmão, ó. Eu vou comprar 100 rasos, tu compra 100 fundos aí e tal. E tá aí, ó. Ninguém vai usar 50 pratos no acampamento. Então, vale aí a comunicação, ó. Tu compra metade raso, metade... Então, a gente compra, troca. Beleza, pessoal? Para otimizar nossas saídas, pratos descartáveis, porque comeu, levantou, nós lá vamos ter... a cozinha e o refeitório. Vai ter um espaço onde vai estar fazendo a refeição. Então, comeu, saiu, para que o próximo venha e coma também. Ninguém quer que vocês estejam indo comendo apressado para ir para o ônibus, tá? Não é isso. A intenção é que você coma, descartou o prato, jogou lá comida no lugar de comida, prato no lugar de prato, por favor. Tá certo? Nada de prato com comida num saco, que é pior pra gente. Beleza? Conhecimento comum, assim, todo mundo tem ciência disso. Como a gente está indo para um lugar de praia, nós aqui já estamos sentindo esse efeito do calor, essa sensação térmica terrível lá, que é mais quente. Então, protetor solar à vontade, levem sabonete, shampoo, repelente, creme dental, escova. Por que eu estou falando isso, pessoal? Mesmo nós estamos acampando num lugar que é bem próximo a um shopping, a dois shoppings, tudinho, ok. Mas não é adequado você ter que sair sozinho para comprar uma coisa como essa, tá? Não é legal, porque nossos tempos vão estar sendo, assim, otimizados por isso. A gente vai tomar café da manhã cedo, vai ter um momento de lazer, almoço e sair. Senão a gente vai ficar só confinado, tá? Então, uma pessoa que sai para comprar uma coisa que esqueceu, vai atrasar o grupo, não é? Uma pergunta ali de Vânia, por favor. Esse ponto... Esse era o ponto. Eu pensei que essa ia ser a pergunta 37. Mas tudo bem. Eu vou lhe responder, Vânia, tá bom? Você não vai ficar sem essa resposta, não. Ó, produtos de limpeza e higiene, por favor, não esqueçam, tá? Só para que você não tenha que deslocar alguém para acompanhar você e comprar lá. Algum dinheiro para possíveis gastos com lanches, ingressos, para piscina e visitações. Algumas pessoas perguntaram isso e não caberia a nós estipular um valor. Ó, quanto seria? O que nós, quando nós fomos lá no local, nós identificamos dois valores, tá? Para exatamente programar o acampamento, quais lugares que a gente iria com o grupo. Tiveram mais lugares, tá, gente? Lagoas, outros parques lá para a gente visitar. Mas a gente tem a semana toda. Então a gente, nesses dois lugares que nós vamos visitar, o cajueiro a nós custou R$3. Quem tem carteira de estudante, leve que ele dá o desconto, 50%. Ok, isso em outubro e dezembro. Não sabemos se chegar lá numa época de alta estação vai estar custando R$5, por exemplo. Tá? A piscina, como é a piscina de uma instituição, já está assim, fechada. R$2 o exame de piscina. Tá? Então aí, se fosse se mantido os valores, R$5. 3 do cajueiro, 2 da piscina. Ok. Nós não poderíamos ser irresponsáveis o suficiente para dizer assim, leve R$5 para. Não. Leve algum valor, por favor. Tá? Para possível. Porque a gente vai estar, por exemplo, em Genipabu, é Duna. Você vai querer comprar um sorvete, um picolé. E aí? Vai voltar para o ônibus, que vai ficar longe para pegar isso? Tá bom? Só um trocadinho lá para esses dois lugares. E também não é legal a gente estar indo para um lugar, o grupo está indo para um lugar, e algumas pessoas não puderem ir, entrar. Então, carteira de estudante para visitar o cajueiro. Lá na frente do cajueiro tem um mercadinho de artesanato belíssimo, assim, barato. Tem a praia lá, à vontade. Então, só algum dinheiro, tá? Ninguém se onere por causa disso, não. E aí, pessoal, uma coisa que é muito importante: respeito à palavra, porque nós vamos estar tendo devocional todos os dias, com exceção do sábado, quando a gente chegar. Então, devocional. Então, tem que ter respeito à palavra, tá? As equipes que estão trabalhando há meses, e com muito amor, com muito carinho, pensando em como compartilhar aquele momento e que vocês sintam comunhão. Como seriam as pessoas no quarto? Como é que seria aquele momento ocioso das pessoas? Como é que a gente pode... Então, respeito à equipe, por favor, tá? Se a equipe está trabalhando, não é porque eles fizeram a programação ou tem que fazer, não. Mas respeito ao trabalho deles, que tem sido feito com amor, amor à igreja, amor para que aquele momento seja possível também. Aos horários, e nós, da liderança, precisamos e vamos nos esforçar ao máximo para que isso aconteça, e estamos indo já para o acampamento com esse compromisso, tá? Os horários vão estar sendo apresentados a vocês, tá? E o esforço maior é para que nós não possamos estar apresentando a vocês a necessidade de cumprir o horário sem que nós possamos também estar cumprindo. A gente está preparado para estar nos horários, tá? A começar a sair daqui de embarque. Tá bom, pessoal? Horários. Porque qualquer compromisso, qualquer programação que não se ensine um horário, a outra não vai ser prejudicada, não. A outra programação ou outro compromisso. Tá bom? Então, atenta aos horários. Não se chateie com os líderes dos quartos que vão pedir para que você acorde, tá? Por causa disso. Respeito ao ambiente, a gente vai estar num ambiente público do estado do Rio Grande do Norte. É um patrimônio deles. Tá? Eles vão nos entregar uma escola com ambiente, ventiladores, equipamentos, vão estar um bebedor, cozinha, tudo à nossa disposição. Então a gente tem que respeitar isso. É um patrimônio daquele povo. Tá? Nenhuma postura de quebrar ou de conservação cabe a qualquer um cidadão, principalmente a nós, cristãos de novo. Então, respeito ao ambiente. A gente vai estar. O colégio é um quarteirão inteiro. É um quarteirão inteiro. Não tem casa colada. Porém, é um bairro, tem praça, tem apartamentos, tem prédios na frente. Então, respeito ao ambiente, tá, Aninha? Isso aí é uma solicitação aqui de, ó, tá vendo? Ó, acordar vai ser necessário? Vai. Como acordar? Ela tá vindo para que não seja com barulho, com susto. Ok. Então não tem problema nisso. Com relação a isso, não, tá, gente? É bom ouvir isso de vocês. Tá? É bom ter esse feedback para que ninguém acorde mal-humorado por causa de um modo de acordar. Seguindo aqui, pessoal. Respeito ao ambiente e aos outros. Tem gente que tem costume particular e esquece que está no acampamento com 70 pessoas, tá? Então, detalhe, a gente tem aqui o horário, vocês vão ter acesso à programação. Daniel, tu deixa pronto só aquele quadro de programação. Tá aí, eu acho que tá aí. Aquele quadro de programação. Então veja só, pessoal, vai ter um horário, depois da programação, que vai ser horário coruja. que você vão ter disponível para poder estar no quarto e tal. Porque algumas pessoas queriam dormir no horário, outras não queriam. Aí quem estava dormindo se achava ruim, porque quem não estava dormindo estava entrando e tal. Então, resolveu, a gente vai apresentar para vocês a proposta de... Tem um horário em que quem quiser dormir, pode dormir à vontade. Mas, está livre o trânsito nos quartos. Porém, vai ter um horário, que é o horário de dormir, que aí, quem quer dormir, tem o direito de dormir. Quem não quer dormir, sinto muito. Você está num acampamento com 70 pessoas, que, quando você não queria dormir, ele podia estar deitado lá, e o seu direito foi mantido, tá? De transitar pelo quarto, tá? O bom senso manda que também não fique acendendo e apagando luzes, mas também no horário de dormir, hora de dormir, gente. Tá? Até porque a gente vai ter uma programação maravilhosa no outro dia. Tá bom? Beleza? Então, respeita os horários e aos outros. Seu direito acaba quando o do outro começa. E de todos nós, acaba quando nós temos uma postura a manter. Tudo isso numa única mala, pequena e média. Esse assunto de mala é muito importante. Vou lembrar mais uma vez. Quem for casal, seja casado, noivo, namorado, paquera, que seja irmãos, não leve mala compartilhada para estar indo para o quarto do outro. Não faça isso. Tá? A gente não quer, como equipe de programação, equipe de organização, estar tendo que pedir a você para não estar no quarto da menina ou do menino, na menina no quarto do menino. Todo mundo tem consciência disso. Quer levar uma mala? Ótimo. Até ajuda, até nos ajuda a levar uma mala só. Mas leve algo para lá no acampamento separar. Eu não teria problema algum de pegar a mala, que eles disseram, vamos lá levando a mala, pegar minha sacola plástica, colocar tudo dentro e levar para o meu quarto. Mas não nos use esse pretexto de dizer, não, porque minhas coisas estão na mala de fulano. Sinto muito. Tá bom? Por favor, pessoal, isso é muito importante. Uma única mala para cada um. Na logística vai estar identificando isso, pequena ou média. Mala grande pode acontecer, tá, gente? Que você querer levar mala grande, não, aqui está o meu e da minha irmã. Ok, mas você, quando chegar no acampamento, vai separar. Beleza? Agora a parte mais importante. Passa aí, Daniel. Isso é o que levar, tá, pessoal? Vamos para o que lembrar vocês. Eu acredito que todos vocês sabem. O que não precisa levar. O que não precisaria estar lá com você no acampamento. Olha lá. O que não precisa levar. Objetos de valor. Eletrônicos e joia. Espera aí que vai ter uma observação ali depois disso, em relação a isso, tá? Observação 1. Não leve objeto de valor, não leve joias, dólares, euros, tá? Não leve. Não leve desânimo, mau humor. Não leve, gente. A gente vai estar num ambiente lá de entusiasmo, de alegria. E seu momento é o momento de estar ali, ó. Se tem algum fato que desagradou, tem a equipe aí, cara, para estar lá, estar fazendo intercessão, orando e resolvendo. Mas não fique com desânimo, contagiante, muitas vezes, para uma programação. Postura para depredar o patrimônio alheio. Já foi abordado isso, tá bom? Ônibus, a começar do ônibus, vans e a escola pública onde ficaremos. Por favor, no momento que a gente entra no ônibus, lembre-se, é patrimônio dos outros, que a igreja está pagando, contratando por isso. Qualquer dano, quem paga é a igreja. Tá bom? Olha lá, poltronas, riscar, melar dentro do ônibus. Consciência aí, tá, gente? Colchão densidade D20 em diante. Então, quem quiser estar com régua aqui, tá? Mas a gente sabe, o bom senso manda que vocês tenham uma noção de densidade, né? Não venham com colchão king size é D53 em diante. Tá bom? Porque você vai ser convidado a deixar aqui na igreja e o pastor aqui vai aproveitar. E você vai ter, inclusive, 2 horas para trocar o colchão, hein? Detalhe, se chegar de 11, tem 2 horas para procurar outro colchão. Pratos de louça, plástico ou metal não descartável. Foi engraçado porque o prato descartável é de plástico, né? Tem prato descartável de plástico, mas eu estou falando bem claro aqui, ó, não descartáveis, tá bom? Não descartáveis. Prato não descartável, sinto muito, a gente já explicou por quê. Não leve raiva nem preguiça, tá? Assim, tente não se disponibilizar, tá participando de tudo. Ninguém quer que você, vai ter um momento de você descansar, descansa. Mas preguiça, por exemplo, na hora que você faz parte de uma equipe que ajuda lá. Vou usar um exemplo aqui. Carlinhos, Ronaldo e Thiago são um exemplo, tá, pessoal? Foi naquele dia lá escalado para estar no salão lá, no salão de culto. Aí, de repente, Thiago está com preguiça suficiente e não vai ajudar na hora que os três combinaram de fazer o serviço. É nesse sentido que eu estou falando, tá? Então a preguiça de Tiago pesou para Ronaldo e Carlinhos. É nesse sentido, tá bom? Então por que um, assim, essa preguiça de dizer assim, poxa, consciência, eu estou aqui, recebi isso aqui tudo organizadinho e não cooperar, beleza? Vamos lá. Desrespeito aos horários, às programações, às pessoas e a Deus. Lembre-se disso. Qualquer desrespeito não é a mim, não é a Daniel, nem a Álvaro, nem a Carlinhos, não. Tá? Você está desrespeitando a Deus. Que a nossa intenção é estar junto lá, em comunhão e em contato com a palavra, louvando, adorando. E vão ter pessoas que já estão nos aguardando lá para compartilhar isso. Então, você está desrespeitando, não é ninguém na equipe, não. Tá? É a Deus. Esvazie sua mala de qualquer coisa que atrapalhe a sua comunhão. Então, isso já cabe a observação número 1, que tem aqui em cima. Não sei se dá para puxar, Daniel. Embaixo aqui não dá, né? Eu acho que está no papel de vocês. Lucas, pode acender as luzes aí. Olha lá, pessoal. Com relação a essa questão de observação 1, a de objetos e valores, eu pego já o gancho com essa questão de esvaziar as malas, tá bom? Deixa eu pedir aqui para a gente acompanhar. Vocês podem acompanhar no papel de vocês aí, observação 1. Lembramos que a responsabilidade por objetos de valor é de ter a responsabilidade do acampante. A igreja não quer chegar aqui e dizer, pode levar isso, não pode levar aquilo. Mas a responsabilidade de quem vai levar é sua. Lembrando que, Daniel, tu pode colocar o quadro, Daniel, tu coloca o quadro de programação, Daniel? Tu coloca aquele quadro de programação? Tem não? Mas tem aqui. Tá no pendrive aí, programação. Tá no pendrive aí. Tem aí na. Ok, a gente vai ter programação de saída. Então lembre-se, se você tem um objeto de valor e vai querer deixar isso no ônibus, o ônibus vai ficar estacionado lá, não sei quantos metros ou quilômetros. Se você tiver tranquilidade de levar seu objeto de valor e deixar no ônibus para ir para o lugar que a gente for, ótimo. Responsabilidade sua, tá? Seu objeto é sua responsabilidade. E outra coisa é, procure zelar pelas suas coisas. Não deixe malas abertas, não deixe equipamento ligado no corredor, nem dentro dos quartos. Por dois motivos. Primeiro, você está atrapalhando, porque está colocando um fio. Segundo, você está gastando energia que não está sendo paga. É de graça, tá? E não é nossa. Meio ambiente aí também. Uma outra observação é, todos nós seremos visitantes naquele lugar. Então, ande sempre em grupo. Se perder, acontecer alguma coisa, lembre-se, você não sabe onde você está. A gente vai ter um itinerário de translado lá, vai estar saindo do colégio, entrando no ônibus, tem uma pracinha na frente do colégio, muito agradável. O espaço que você vai conhecer é esse. A gente vai sair do colégio para o ônibus e fazer city tour lá por Natal. E aí, se você se perder, como é que vai voltar? Ah, estou sem celular. E aí, vai pedir lá o pessoal, posso fazer uma ligação aqui para um telefone lá de Pernambuco? Então, anda em grupo. Em grupo. Fiquem atentos a isso. E do outro lado tem um detalhe, pessoal. Caso aconteça alguma urgência, caso aconteça, todos os nossos telefones estão aí. Todos eles. Meu, de Daniel, de Carlinhos, de Álvaro. E dá o endereço do colégio também. Tá certo? Qualquer coisa que aconteceu, qualquer passeio, qualquer deslize lá, perdi ou não sei onde estou, no mínimo vocês vão saber dizer onde vocês estão. Colégio Floriano Cavalcante, no Capim Macio. Bem conhecido esse colégio, fica atrás do Shopping Barra, perto do Carrefour. Então não tem como se perder. Tá bom, pessoal. A programação conseguiu aí? Chu, tem uma pergunta ali. Vai ter cantina. Boa pergunta do Chu, tá? Vai ter cantina. Só um detalhe. Essa cantina ela não vai funcionar nos horários das refeições. Tá bom? A hora da refeição é a hora da refeição. A hora de lanche... E não vai estar funcionando, por exemplo, está acontecendo o culto. Está rolando um culto lá. A cantina não vai estar funcionando. Tá? Porque aí vocês poderiam se dar o conforto de, ah, perdi a janta. Como vai ter horário de janta, eu vou fazer um lanche. Não vai. Só depois. Tá bom? Alguma pergunta? É boa pergunta de Andréia. O telefone do colégio, ele vai funcionar? Nós não sabemos. É uma boa pergunta que eu vou dizer para vocês lá no sábado. Tá bom? Se a gente vai ter acesso ao telefone. Porque, lembre-se, tá liberado tudo. Mas a gente tem acesso a um telefone aí. Mas esse telefone é tipo, no mínimo, a gente. Detalhe, pessoal. A gente vai ter um segurança lá, tá? Que é o vigia do colégio. ele vai estar lá conosco. Então, de repente, ele tem acesso a esse telefone, qualquer emergência, ligar. Perguntas, por favor. Aqui, Sheilinha. Rapidão. Boa pergunta. A gente vai voltar na quarta-feira, às 8 horas da manhã. Previsão de viagem, 5 a 6 horas. Tá? 5 a 6 horas. Deixa eu só pegar a pergunta de Maria aqui. Pode, olha só, gente. Maria está perguntando, além da mala pequena, posso levar uma frasqueira, uma necessaire, uma gaja? Sim, pode. Tá? Aí até já entrando nessa questão do ventilador, aproveitando a pergunta de Maria. O que é que acontece, pessoal? Tem perguntas ali atrás, mas eu vou pegar aqui o gancho para responder a Ivânia. Essa questão do ventilador tem sido um desafio para nós, como foi o desafio da lista de reserva. Tá? Nós recebemos a informação que cada sala tem 2 ventiladores. A média de quarto está em... Daniel Álvaro, me ajuda aqui. Quanta média de pessoas em cada quarto? Pronto. A média de pessoas no quarto ficou em 12 a 13 pessoas. 2 ventiladores não ia dar. A gente tem consciência disso. Porém, a gente vai ter que, hoje inclusive, e no máximo amanhã, resolver isso. Por quê? Não pode viajar com ventilador no colo. Não pode. A Polícia Rodoviária Federal não permite. E o bagageiro do ônibus não cabe um ventilador. Tá? Então, o que é que a gente está desenhando para informar para vocês a tempo? Comunicar por telefone, a equipe de organização vai se responsabilizar por isso e ligar para cada um nesse sentido. Ou a gente vai ter que, como são 6 salas, vão estar divididos em 2 quartos de meninas, 2 quartos de meninos, 1 quarto de casados e 1 quarto de senhoras. Tá bom? Como vão ser 6 quartos, provavelmente uma das coisas que está se desenhando é: nós vamos precisar, pessoal, já contando com a cooperação de vocês, e definir uma quantidade de ventiladores por quarto. Infelizmente, tá? Por nós, a gente sabe da necessidade, de repente nem faça calor lá, mas a gente está presumindo que, por ser calor, tal, a gente não sabe se o lugar é ventilado, enfim. Mas provavelmente a gente vai ter que, tipo, ó, no quarto das meninas, 3 ventiladores. Então vai ser 2 lá, mais 3, para suprir essa necessidade. Tá bom, gente? A gente sabe que... Vai saber. Boa pergunta. Olha só. Pegando um gancho aqui também com a pergunta de Sandrinha. Esse ano, cada quarto vão ter 2 líderes. Não é equipe de programação nem equipe de organização não, tá, gente? Cada quarto vai estar sendo convidado e elegido, vai estar sendo indicado 2 líderes. A equipe de programação, a equipe de organização vai estar se reportando a essas pessoas, claro que vai estar se reportando a todo mundo. Mas para algumas coisas, como por exemplo isso, dizer, ó, um exemplo, Sandrinha, tu sois líder de um dos quartos, tu já localiza na tua lista 2 pessoas ou 3 pessoas que possam levar o ventilador. Então, vai ter tempo, pessoal, para isso. A gente se compromete no máximo até amanhã, ou terça-feira, a informar para todo mundo, ó, 3 ventiladores, 4 ventiladores por quarto. Tá bom? De repente, pessoal, se nossos ventiladores fossem ventiladores de base, a gente nem estaria compartilhando isso com vocês, a gente levaria resolvido, tá? Vai ser necessário, tá bom? Vocês vão estar recebendo isso a tempo. Elas já estão no quarto das senhoras já. Elas já estão no quarto das senhoras. Tá? Já estão, pela questão mesmo até da tarefa dela, tal, vai ser um quarto que vai ter mais próximo. Então, a Nessa está compartilhando a questão da pessoa que vai estar fazendo a comida pra gente. Então, Gleitson, tem uma pergunta, né? Alguma pergunta mais, pessoal? Irmã Antônia. Sim. Pode. O ônibus vai ter aquele bagageiro lá, tá? Só não cabe um ventilador. Mas ele vai ter o bagageiro lá, tá? O que é que acontece, pessoal? A Polícia Rodoviária Federal não permite nenhum objeto no colo. Por quê? Caso aconteça algum acidente, o objeto vai ser... Aí aquelas normas todas de segurança, quem lida com isso sabe. Então não permite. A gente está querendo evitar, gente, qualquer inconveniência com fiscalização. E não é nossa intenção. A gente tem que viajar tranquilo e em paz, consciente de que estamos dentro das normas, das regras. Ninguém quer ser parado, não, tá? A única pessoa que precisa descer é o motorista, mostrar que está todo mundo lá dentro das normas e nos leva em paz. Qualquer exceção, infelizmente, a gente não vai poder ceder. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma dúvida? Carlinhos? Não. Foi uma pergunta interessante, essa questão de normas, mas eu acredito que no ônibus não, porque a gente vai estar viajando à noite e normalmente à noite a velocidade é bem reduzida, né? Por isso que a gente vai provavelmente passar 5 a 6 horas viajando. Tranquilo, pessoal. Todo mundo está com as informações. Eu só queria pedir para que Andresa, Gláucia, Lucimara, Érica, venha aqui, por favor, só para... Oi, por favor, Andresa. Andresa, Gláucia, Lucimara, Érica, Álvaro, Bruno. Chega aí, Bruno, por favor. Álvaro, pode chegar aqui. Beleza, Álvaro. Sim, beleza. A Andresa lembrou uma coisa interessante aqui. É exatamente a questão do quadro de programação. Carlinhos está aí, Carlinhos? Ah, Carlinhos está fazendo uma tarefa de lá. A questão, lembre-se que a gente vai ter... Eu acho que posso já adiantar rapidinho uma programação. Ó, sábado a gente vai estar no colégio, vai ter a noite tropical. No domingo a gente vai sair para City Tour e Genipabu, que é lá onde estão os dromedários todos. E à noite, nós, Igreja Presbiteriana local, vai estar fazendo culto na Igreja Marina Sul, que é a igreja exatamente que intermediou o lugar onde o presbítero. Então, quer dizer, nós vamos estar como igreja cultuando lá. O culto estará, o espaço estará disponível para nós. Nós estaremos, Daniel vai estar pregando, o louvor vai estar conduzindo. Então nós estaremos como igreja cultuando lá. Só para lembrar a questão de roupa, tá? Se dentro das roupas aqui de vocês, lembre-se que nós estaremos à noite num culto, tá? Então, lembrar só dessa questão de trajes aí. Olha só, pessoal, além de Daniel, Álvaro e Carlinhos, Menes e Gláucia, todas essas pessoas vão estar lá, provavelmente compartilhando com vocês alguns momentos, vão estar organizando brincadeiras, conduzindo brincadeiras, tá? Vai ter a rádio, um programa de TV, sempre antes das programações. Então, que vocês estejam orando por nós, tá? Que vocês estejam orando por nós, desde já, para que tudo aconteça. Não com o plano que nós fizemos, não com a programação que nós esboçamos, mas que todos nós aqui consigamos fazer com que vocês e todos nós também possamos estar ali naquele momento de comunhão, tá? A proposta é caminharmos juntos sempre, tá? E caminhar junto não significa uma equipe de programação e de organização e uma equipe de acampante, não. É juntos. Juntos nós vamos estar acampando, compartilhando momentos felizes. Então, Andresa, Érica, Gláucia Guimenez, Lucimara, Bruno, Daniel, Álvaro, Carlinhos, com suas contribuições, vão precisar de todos nós, cada um de vocês, tá? Para que, na hora que cada um estiver trabalhando, vocês não esqueçam disso, tá? É o lazer de vocês e o trabalho com amor. E a alegria de estar compartilhando naquele momento. O acampamento foi construído por todos nós, tá? Por todos nós. E a igreja tem a imensa alegria através das pessoas que se colocam à disposição. E eu já lanço de agora, tá, o desafio para que no próximo ano vocês estejam aqui. Vocês estejam aqui organizando um acampamento, organizando brincadeiras, para que nós possamos estar aí, ó, experimentando essa coisa gostosa que é a expectativa, estar no lugar, como, em que quarto eu vou ficar, que eu sei que isso é gostoso. E que quarto eu vou ficar? Com quem eu vou ficar? Qual vai ser a brincadeira? Vai ter juízo final? Vai ter isso que é gostoso. Mas que eu lanço um desafio para que vocês no próximo ano estejam aqui, ó, organizando um acampamento, tá? Para que vocês possam compartilhar também esse momento alegre de estar aqui organizando e ver vocês aí prontos para ir para o acampamento. Orem durante a semana, avisem a todas as pessoas que não estão aqui, que vocês sabem que vão para o acampamento. Nós vamos precisar só de alguns procedimentos. A questão de quem está faltando é finalizar os seus pagamentos. Procure Carlinhos. As pessoas casadas, tá, que gostariam de ficar no quarto de casados e, ou não, nos comunique, tá bom? Nos comunique, porque nós queremos evitar e vamos evitar mudança de quarto, não vai acontecer lá no acampamento. Então, se você decidiu hoje, tá, que vai ficar no quarto de solteiros, parabéns para você, tá bom? Parabéns para você. Não cabe mudança, porque a ideia é que você não pode estar escolhendo com quem você vai estar no quarto. Tá bom, pessoal? Eu vou deixar só um último aviso aqui com o pessoal da programação. Anime-se, tá? É muito bom a gente estar há uma semana de ir para Natal, tá? E viajar à noite, eu já estou curtindo que só essa ideia. Tá bom, pessoal? Espero que todos tenham compreendido, todos cooperem, tá? Para que o acampamento nosso seja, a gente esteja aqui na próxima semana contando só as coisas boas e lembrando dos momentos maravilhosos que a gente passou lá em Natal. Tá bom? Deixa eu deixar aqui com as meninas que. Pessoal, a gente falou na última noite que vai ser a noite, a gente falou sertanejo, né? Pessoal, sertanejo vai, por exemplo, vestir de country, essas coisas. Não é assim, nem de caipira. A roupa é feita cangaceiro, e como é que diz assim, aquelas roupas típicas mesmo assim, do sertão, entendeu? Chapéu de couro, esse tipo de roupa que a gente quer, para que a gente possa, como é que diz assim, fazer a festa típica mesmo, certo? Então a roupa é essa, não é caipira e não é country, tá certo? Valeu, pessoal, Deus abençoe a todos, tá? Obrigado, não percam esse papel, por favor, tá bom? Obrigado mesmo.